você, sem pensa, mas tem um coração machucado, que já amou demais sem ser amada. Eu sei, não é sua culpa, é culpado meu passado, mas quando rolo eu te amo, começar a dar errado. Com o pé atrás, investe o papel, eu deixo de ser vítima, pra virar ela. Desculpa, não é minha culpa, coração que apanhou demais, e agora só machuca. Desculpa, não é minha culpa, coração que apanhou demais, e agora só machuca. Desculpa, não é minha culpa, coração que apanhou demais, e agora só machuca. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Eu tentei me entregar pra você, sem pensar, mas tenho um coração machucado, que já amou demais sem ser amada. Eu sei, não é sua culpa, é culpado meu passado, mas quando rolo eu te amo, começar a dar errado. Com o pé atrás, investe o papel, eu deixo de ser vítima, pra virar ela. Escuta,